como eu classifico a sociedade de hoje, como ela é dominada, como ela é dominada pelos privilégios e tudo mais, eu a classifico, eu comparo, faço um diagrama de uma planície, de alguns morros e de um pico. No pico eu coloco os homens que olharam o horizonte a mais distância e trouxeram a nós a mensagem musical e pictórica de uma beleza inacreditável. No pico está contido Beethoven, está contido Cervantes na literatura, está contido Picasso, está contido Renoir, está contido Van Gogh, está contido esses homens todos cuja pintura não chega até hoje. Até hoje, há 100, 200 anos atrás, ela é tal a força que ela possuía que ela não chega com a sua mensagem de estética até hoje. Os homens de montanha são os homens menores, mas também de valor. E os homens de planície? Os homens de planície, infelizmente, dormem, comem e se reproduzem. É a maioria, é 90% da humanidade. É uma minoria sacrificada que só come, dorme e reproduz. E é incapaz de ter um pensamento mais elevado. É capaz de ter a intuição para criar. É incapaz de raciocinar. E os grandes aproveitadores desse status quo existente, dessa diferenciação que eu acabei de analisar na forma que eu dei em planície, montanhas e picos, é que eles aproveitam justamente essa circunstância para denegrir a maioria e usufruir dos bens maiores, sendo uma minoria. Nós estamos num individualismo tão escravagista. Individualismo esse que leva o homem a tornar o seu vizinho um inimigo. Fatos esses que nós podemos verificar em todas as atividades do homem de hoje moderno. Até no guiar um automóvel. O chofer ao lado, que está ao lado num outro carro, passa a ser meu inimigo, porque ele está tomando meu lugar, impedindo que eu vá mais depressa. E eu passo a ter ódio dele. Que sentimentos são esses? Sentimentos animalescos, não de um homem civilizado, porque nós não somos civilizados. Isso não é civilização. Civilização é outra coisa completamente diferente. Civilização, como dizia Beethoven, não conheço outro sinal de superioridade no homem além da bondade. A civilização é um vetor que nos leva a tornar-nos melhores, a tornar-nos mais humanos, a compreendermos o sofrimento dos outros e auxiliá-los muitas vezes.